Alô. Doutor Roberto Carlos? Sou eu. Da Moraes. Oi, oi. Doutor, eu vou passar o presidente Lula, tá bom? Tá bom, tá bom. Um minuto, por favor. Roberto. Alô. Alô. Roberto Carlos, tudo bem? Olha, eu vejo o que está acontecendo com a maior gravidade possível, tá? Eu fui professor universitário. Dei aula na Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Ciência Política. Lá eu tive uma relação muito próxima lá com Roberto Cante de Lima, que é um professor de antropologia, tá? Ele lá é pró-reitor da universidade hoje. Eu mantenho contato com ele, né? Eu aprendi muito de uma área que não é minha, de antropologia do direito. Tá? Toda a parte... Ele se formou em advocacia, mas o mais importante é que ele estudou a lei em função da cultura brasileira, tá? Como é que é o processo jurídico no Brasil? A gente chegou a ter uma conversa pessoal sobre esse tema há tempos atrás. A acusação no Brasil, ela tem fé pública, ela monta um inquérito, ele faz todo o estudo dele, eu li muita coisa, tá, presidente? Ela não é a minha área de especialidade, a minha área de política, mas ela monta a acusação para incriminar o acusado. Tá? Tem fé pública, a paginação lá é oficial, então o Ministério Público acusa alguém, qualquer pessoa, tá? Os pobres no Brasil conhecem isso muito melhor do que todos nós, porque todos eles passaram, ou muitos deles passaram por isso, tá? Então você tem uma paginação, tem fé pública, tem o Ministério Público, aquilo é feito debaixo da asa de um juiz, tá? Então, quando aquilo entra no judiciário, você está condenado, efetivamente. Tá? Eu li tudo que saiu com relação a ti na semana passada, assim, tudo o que foi público, nada detalhado, tá? Quando você lê aquilo, à luz do que eu aprendi com o Roberto Cante de Lima, né, assim, dizendo com clareza, eu não estou aqui, né, colocando panos quentes, eles te condenaram já, efetivamente. Tá? Não tem defesa jurídica que salve, tá? Eu estou falando assim, eu estou falando com alarmismo mesmo, tá? É uma decisão individual daquele cara lá de Curitiba. Pega e toma a decisão, está tomada, acabou. Tá? No meu entender, ele fez um balão de ensaio na sexta-feira. Como é que seria se ele tomasse a decisão? Tá? Ele fez um testezinho. Ah, vamos quebrar o gelo, vamos ver como é que seria. Tá? Eu acho, tá? Tem uma coisa que está na mão de vocês. É ministério, acabou, porra. Sabe, eu acho que a vacilação da parte de vocês, estou falando genericamente, de um modo geral, tá? É uma guerra política, uma disputa política. O cara lá, juiz, etc., mas é um tucano, na verdade, entendeu? Formação, Opus Dei e o cacete A4, entendeu? Ele está ali, depende da cabeça dele, você não arruma na cabeça dele. Entendeu? Vai que esse cara é maluco e ousado o suficiente para tomar uma decisão nessa direção. Você tem uma coisa na tua mão hoje, usa, caralho. Você entendeu? Não, é alarmista mesmo, entendeu? Porra, vai incendiar o país se esse cara fizer. Ele não é um homem da política, entendeu? Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu até acho que ele deve fazer para ver o que acontece. Porque, veja, eu estou vivendo uma situação de anormalidade. Ou seja, esses caras podem investigar minha conta na casa do caralho, que eu não vou encontrar um centavo. Esses caras sabem que eu não tenho apartamento. Esses caras sabem que eu não tenho a chácara. Esses caras sabem, sabe, que não só eu fiz muita palestra, como eu fui o mais bem pago conferencista do começo do século XXI. Sabe, só eu e o Clinton, eu não sei se o Stiglitz depois. Sabe, agora, se o cidadão começa a levantar suspeita de tudo isso, eu quero ver como é que eles vão provar que eu tenho uma chácara, como é que eu tenho um apartamento. Porque alguém vai ter que pagar para mim ter. Eu não posso ter sem pagar. Mas dado a forma como o processo é construído, eles já fizeram isso. Você entendeu? Você vai botar a defesa e eles vão dizer, dane-se. Ele acabou de dizer aí o negócio do Marcelo, que é domínio do fato e acabou. Você entendeu? É autoritário. A justiça brasileira é a última peça de autoritarismo da sociedade brasileira. E você está embaixo dela agora. Fudeu, o cara montou isso. Entendeu? No meu entender, é isso. Porra, ele tem a faca e o queijo na mão. Infelizmente, dói dizer isso. Tá? Agora, você tem uma coisa na tua mão, porra. você, o PT, a Dilma, entendeu? Porra, faz isso e foda-se, vai ter porrada, vão criticar. É daí, né, porra, numa boa. Aí você resolve um outro problema, entendeu? Que é o problema da governabilidade. Porra, você e Dilma, um depende do outro, cacete. Tá, eu fiz um balão de ensaio com meus clientes, tá? Mandei um informativo, trabalhando com a seguinte hipótese. Joguei, assim, uma hipótese, né? Da minha cabeça mesmo. Você, ministro Palocci na Fazenda. Cara, nem começou a me ligar. Vai acontecer isso, não vai? Não. Eu falei, é só uma hipótese. É só... Cara, acaba a crise. Acaba a crise. Põe o mercado no bolso, entendeu? E faz o que tem que ser feito. Acabou. Porra, só o PT tem isso. Tem uns dois quartos que acabam aqui. A crise, caralho. Pô, tá esperando o quê? Que arranjo vocês estão esperando? Não, eu não tô esperando nenhum arranjo, não. Pra mim é muito difícil. Sabe, essa hipótese. Na verdade, ela até já ofereceu. Sabe? Mas eu vou ter uma conversa hoje com pessoas aqui e depois eu te ligo. Porra, não tem. Olha só, ela. Cara, o articulador é você. O articulador é você. Você sentou lá o PMDB. Você tem total credibilidade na frente do PMDB. Total credibilidade na frente do PT. Total credibilidade na frente de todos os partidos. Acabou, sentou lá, tá resolvido o problema de credibilidade. Tá resolvido. Botou nosso amigo lá na Fazenda, tá resolvida a economia, expectativa pura. Expectativa pura, eu tô fora aqui, eu tô vendo o que é isso. É, mas na hora que esse meu amigo faz um papel disso, e a imprensa cai de cacete nele, oi? Sabe, quem é que defende? Foda-se, tá todo mundo fudido. Você entendeu? Ele já foi. Mas eu vou conversar e depois eu volto a conversar. Eu te ligo amanhã. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Só vocês têm isso no Brasil hoje, mais ninguém. Porra, não vai aproveitar isso? A sua ousadia, você sempre foi ousado, caralho. Uhum. Você entendeu? A ousadia agora vai levar porrada, a Globo vai bater. Ah, foi lá, corrupção de culpa. Foda-se, o que é melhor? Isso daí ganhar o jogo ou perder o jogo? Entendeu? Uhum. Eu acho que não pode ser vacilante. Eu acho que o partido está vacilando nesse momento. É vacilação pura. Tá bom. Vocês têm os quadros e a faca e o queijo para reencaminhar a discussão. Politicamente falando, tá? E é você e o nosso amigo lá. Foda-se, tá todo mundo queimado agora. A Lava Jato queimou todo mundo, a Câmara, o Senado. Porra, antes era só ele que tava queimado, agora é todo mundo. E daí? Uhum. Tá bom, meu irmão. Obrigado pelo tá, mete pau, é duro falar isso pra você, tá, mas porra, eu tô alarmado com o que tá acontecendo. Tá, eles vão foder o país, tá? E você pode reverter, você e Dilma podem reverter isso. Uhum. Tá bom, meu irmão. Tá bom? Tá bom, querido. Vai lá, tamo do lado, tá? Um abraço, tá? Falou. Um abraço, tchau. Abraço.